Autorizado, 121-12, Romeu Papatão, checado de fábrica. Pouso autorizado, Romeu Papatão. Quem chamou pro pushback? Prossiga. 399, boa tarde. 136, graças. Bona 395, tá livre LS, reporte estabilizado, revisando para 1809. Revendo para 1809, IPLS, recuperar estabilidade, 1399. O índio novembro. Índia November Mike, o solo. Quilo Alfa Alfa. Quilo Alfa Alfa, a porta no final da barra. Exatamente. Outra. Começar a pista 10, agora a liberação, 37 gol, ingressou para a decolagem pista 10. Guardando, 350. Decolador no 7 com curva à esquerda, transponder 0122. O controle em 19, correção, 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 6, Índia November Mike. Ok, após a decolagem a curva é à esquerda, ok? Qual o POV? A bordo, hangada Baetec, a minha torre, bom gol. Fala o som, 077, parando o tráfego. 77 a bordo, 40, 7 da posição, 7. Autorizado o táxi, pátio Indy Alpha no ponto de espera, torre 186, 1013, padrão, 1000, gol no 077. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, 0. Mono 399, decolado aos 43, controle agora 119, identificação. O controle é 120, decimal 8, verdade. 7, 1, 399. Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 257, boa tarde. Bom. Pouso, tráfego 7, arbozatano, assinal aproximado em 3 milhas para a cabeceira 10. 7, arbozatano, no externo, bono 395. Guardião 07, porta no farol de Tapuã, batendo 500 pés. Pelo Alfa, já vai passar a boca do rio por aqui, batendo mil. Gente. Boa tarde. Salvador, Gon 399, boa tarde. Cona 399, boa tarde, controle do radar, subiu 360, direto da EL. 360, direto da EL. 399. É. 755, conforme, repetiu, 360 com fim, Tampa Zulu no meia. Decola da 1-0, curva direita, subida da EL, até Lida, após Lida direto o bridge. Transponder 5462, controle em 120, decimal 8, seguro 755. Lista. Guardando, bola 395. Transponder 177.0. 18, meia, 755, correto, portão 9, parte 1, chame para a puxa, atrás. Boa Guardião 07, ciente do tráfego, tô com 37 da Gol, à sua esquerda, uma sinal aproximada de 3 milhas com a cabeceira no zero. Tem o tráfego à vista? Tá no visual, a gente, nossa atenção é o Pat 3, não é o Pat Grupo Metrão, o Pat 3. Ciente, o TAM 3560 no solo, aos 4.000, livrou 129. 129. Bruno 395, livre pouso, pista 10, vento 120, uma 12, à direita temos o helicóptero, a polícia do governo do estado, vai aproximar para o parte 3 sem interferir na sua aproximação. Assente, visual, Bruno 395, livre pouso 10. Guardião 07, procedente de Ondina, vai prosseguir então até o parte 3, pelo setor sul, temos um ATR da Trip que está na peça inicial táxi, evitando sobrevoo de aeronaves e hangares naquele parte, vem? Que está autorizado, a aproximação parte 3, estará atento às aeronaves do solo com sobrevoo, o Guardião 07. 15 padrão, Trip 5, Trip 22, tudo correção, passareiro dos 231. Parte 8 de alfa, posso dar o 262231. Pista 10, está autorizado a alinhar e manter pista 10, Gol 1077. Alinhar e manter, 077. 5 da Passaredo, vai via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1186, 1003 voltímetros, trip 5241. E a Índia e Alfa segue na nave da Passaredo, trip 5241. TAM 3560 da passagem ao Passaredo e ao Trip, após ingresso em Juliette, portão 10. Passagem 09, qual é Juliette, portão 10, o 3560. Web 6720, acena a identificação, chega da ponte, desce para 4.000, ajuste na 013. Web 6720, no pátio 3, autorizado, puxe acionamento, chama para o tarde. No pátio 3, autorizado para o tarde, acionamento, chama para o tarde, 6720. Paulo, tomador, boa tarde, Bruno 395, livrou na 395, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, Bruno 395. Corre, tomador, boa tarde, passando no 223, lá no ponto de espera, pronto. 231, passaria autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Vai manter no zero, 223. Levado aos 4, 9, 19, 120, décimo 8, correção, boa tarde. Confirme para o Gol 077. O Gol do 077, teclado 50, controle 120, décimo 8. 108, obrigado. Correu, guardião 07, do Pátio 3 para o 4, quando por aí. Está presente, cumpriu a sua via 35, tem condições? Afirmativo. Dá presente, comprou a sua, venha 35. Chame na 35, Guardião 07. Chamará na 35, 07. Passaria 2231, no 120, com 10, livre decolagem. Pelo colagem 102231. Trip 5241, no aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém o zero, trip 241. Índia November Alpha, autorizado à esquerda, via pista, pode tirar de ponto. Festivo então. Falcão, autorizado Brasília, nível 3620, via até Zulu 17, decola 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor é left, acione o transponder 5455 e o controle 120.8, golo 925. Alfa 0, Brasília 360, decola da 10, com curva à direita, saída a Arbor, depois Nepa, pela Antônio Zulu 17, o transponder 5455 e o transponder 120.8. E confirmando Arbor, Elefa na subida, curva direita, chame para puxa solar, golo 925. Arbor, Elefa, chama de departamento, desce na frente, golo 925. 208, obrigado, bom trabalho, 2231. Saiu Salvador, parceiro do 2231, decolado perto do Momo. Passarei 2231, contato radar, 340 Momo. Ao 340 Momo, 2231. Solo controlado, guarda, agora sete, obrigado aí. Boa tarde. Trip 5241, decolado 53, controle 120, decimal 8, verdade? 208, boa, 5241. India November, India November, Mike, decolado autorizado na pista no 7, 120 com 10. November Alpha. Se botará na rotatória, India November Alpha. Trip 190, sem identificação, Mare 060. Controle Salvador, boa tarde, a Trip 5241 no decolado Arbor. Trip 5241 no contato radar, saída Arbor, Elefa, nível de voo 200. 4. Autorizado a iniciar a curva esquerda para interceptar ali no litoral norte de Salvador e aguarde transferência de comunicações. Gente, autorizado a iniciar a curva para a direita, para a esquerda no litoral norte de Salvador, aguardando resultados. E Alves, no ponto de espera, tu em 1186, altímetro padrão, boa tarde, voo. Padrão de Alfa, passa 286, graças, boa tarde. Autorizado para seguir com o cruzamento, ou da vertical ou da final da 28, ok? Autorizado o cruzamento e aguarde a transferência de comunicações. Capa Tango, Índia, November Alpha. Autorizado o cruzamento, aguardando vendo, tô passando uma centena, brisa direto do Barreiras. Para 2231, mantém a saída. Ok, mantém a saída. Pode confirmar se a pós-bomba está autorizada? Pós-bomba está autorizada direto. Graças. Controle aqui ainda November Alpha, está na proa da rotatória e tem visual com campo. Aqui é November Alpha, torre 118, se comer. Chama a torre 786, Índia November Alpha. Pode prosseguir na descida, web6720? Você está para 2000, ajuste na 013, web6720. 2000, ajuste padrão, 6720. Mandou, aqui é o Índia November Alpha, está na flor da rotatória e tem visão com o campo. 3190, reautorizado, 050. Mike, chame o controle agora 120.8, mantendo ali no litoral. Oi, dia novembro, Mike, solicita a proa da rotatória, está presente? Você está querendo regressar para o pouso, é isso? Afirmativo, regresso para o pouso. Gente, mantenha no meu pés e ingresse na perna do vento da pista no zero, ok? Da presente. Perna do vento no zero, tem um tráfego já atualizado para a final da pista 17. Ok? Perna do vento da pista no zero, aguarde as instruções para girar a base. O Índia November Mike. Gente, mantendo no meu pés na perna do vento da 10, aguardando as instruções. Forçando 3217, próximo ponto para a prova. 317, lá e mantém a pista no zero. 0190. Tampes Zulu 10, prossegue até a posição SMAP, repare conforme roda do plano de voo. Transponder 5477, o controle em 120, decimal 8, San 3145. San 3145, plano da EL, vida, até SMAP e depois acompanha a roda. 477, transponder 08. Chame, puxa, solando. Geral, da presente, faça o trem, mas pela direita, pode reinterceptando do vento, do novembro. 63 a bordo, 4 e 10 de autonomia, treinando Salvador para o táxi. Visual do tráfego. Ah, visual, ok. Visual, então, siga o tráfego número 2, aguarde a autorização do pouso, pista 197. Índia November Mike. Tráfico número 2 para o pouso, aguardo para o Índia November Mike. Índia November Alpha, tráfico à sua esquerda, visual com o seu tráfico, mantendo separação, tráfico avistado, final no 7, autorizado, aproximação e pouso, 120 Maduro, Índia November Alpha. Autorizado o pouso, Índia November Alpha está visual com o tráfego. 27. 0288, boa. Salvador, eu vou o nome para o Ministério de Acampamento, estava aqui, 01. O 925, aguarde. O que aguarde para o puxa a semana? Está aguardando, vou 925. 42906, reduz para 2009, número 2. 2009, da companhia, a retaguarda, inicia o posto 01, ok? Vou baixar de trabalho, Fábio. Índia November Alpha, pista no 7, pouso autorizado, 120,12. Autorizado pouso, Índia November Alpha. 3217, 120,12, livre decolagem. Livre decolagem da 10, 3217. Da tripa ali e mantém a pista no zero. Ali mantém no 10, 5219. 3529, decolagem, 120, 12. Confirmo para 3529. Confirmo, decolagem autorizada, 120 graus, 12. Decolagem 5219. 432 no 6, decolada 01, 128, controle Goiás. 208, 3, 217. 26. Azul 4209, desce para 2000, ajuste na 096, livre LS, aposta estabilizada. Minha torre, 118,6, altímetro 1013. Se tiver condições de aproximar da presença, está livre. Traz já vai liberar na interseção com o PAT 4. Da 3190, desce para 2000 pés, ajuste na 093. 3217, contato radar, 360, direto da EL. 360 da EL, 3217. Salvador, objeto 6720 e LS da 10, passando externo, baixar travado. Gente, 6720, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Mantém a aproximação, é 6720. De novembro, Michael, vou precisar que faça um novo 360 para a esquerda para evitar simultâneo 37 da Webjet agora na final da 190, ok? Controle o 35241, possibilidade de voar direto com o Pinto, presente? 529, obrigado, boa tarde, vamos lá. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 35219. 35241, mantenha a saída com a escondidação. 4. 35219, contato radar 200, Arbor Elefa. Arbor Elefa, o 35219. Seria possível liberar o 35219 da restrição de uns 110 a 15 milhas? Eu passaria lá no 85. Ah. 35241 está solicitando de voar direto o Monte Claro, confirma. 35241, conquista. Claro, aceita também, voar direto. Nível 120, é isso? Restrição. Livre da restrição, 35219, muito obrigado. Deita subida Coral, aerovia Golf 677. Acione o transponder 0277, controle 19, expansão 120, decimal 8, e a torre 1186. 35241, confirme a ideal para o destino. Baixar travado. Para baixar travado, 0470. Vou no 755, aliás, manter o pito no zero, prepara-se de quase imediato, quando autorizado. Índia November Alpha, checado de fábrica, 121-12, pouso autorizado, pista no 7. Índia November, Mike. 5241, voa direto Montes Jet 6720, no solo 05, direita, 1219. Direita, 1219, AV 6720. Voo 755, decolagem autorizada, 130,12. Decolagem, voo 975. Juliette. Camarada, Juliette, para a liberação, 37 Gol iniciou a decolagem pistão zero. Sente, doutor, 4306. Índia, November Mike, no solo 06, local de estacionamento, é Baeté, à direita, libera? Sequência de investigação. Azul 4206, pouso autorizado, pistão no 0, 130, 112. Autorizado, pouso, na 10, azul 4206. Bono 755, declarado 07, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Bono, acendo a identificação, chega da BOF, 4000, ajuste no 013. Cliente, está autorizado, é do pelo, no 601. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1055, decolado na sua escuta. Mano, 1755. 1755, contato radar 360 da EL. 360 na subida da EL, 1755. 35241, chama Recife em 1260, até 1288. 260-288, chamada Recife. 241, boa tarde. Que vem iniciar no posição 4. Salvador, voo 925 para o parque, com 162 a bordo, alternado Confins, com 3 horas e 39. 162, Confins, 3 e 39, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita, ponto de espera, torre 118.6, 1013, padrão, voo 925. 1.0.28.6, Web 6720, Juliette para o portão 07. Juliette, portão 7, 6720. da Azul, sala 09, direito 29. Imagem travado. 3190 avistado, boa tarde, 130 graus, é o vento com 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, pistola 0, tá 3190.